olha só, pois é, tá um lixo, já viu? Já vi, tá um lixo. Viu, cuidado, cadê, cadê? Sabe o que eu tô pensando? Não! É o seguinte, tô ouvindo. A gente tem que dar um jeito de acabar com a poluição. Por quê? Ou a gente limpa o mundo, ou então a vida acaba. Ou o mundo apaga a civilização. Olha o lixo! A gente está fazendo besteira. Por isso tem que achar alguma maneira de melhorar. É tempo de fazer. Falar não adianta nada. Quem vê alguma coisa errada precisa se agitar. É tempo de fazer. Falar não adianta nada. Quem vê alguma coisa errada precisa se agitar. A gente tem que agir do jeito que tá, não pode ficar, não pode seguir. Eu fico então aqui pensando em quê? No seguinte, ouvir. A gente tem que dar um jeito de acabar com a poluição. Ou a gente limpa o mundo, ou então a vida acaba. Ou o mundo apaga a civilização. Olha o lixo! Está na cidade. Devolver ao ar a sua pureza. Quem sabe o homem salva a natureza. Se lembrar que é tempo de fazer. Falar não adianta nada. Quem vê alguma coisa errada precisa se agitar. Que é tempo de fazer. Falar não adianta nada. Quem vê alguma coisa errada precisa se agitar.